perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, senti o gosto. Aí lembrou de mim, quer voltar de novo. Vem, vem, não tem volta não. Oh, oh, oh. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema seu. Quem não quer sou eu. Quem não quer sou eu. Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar. Eu não. Maldade, eu não vou bloquear. Oi, sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Nada, senti o gosto. Aí lembrou de mim, quer voltar de novo. Nem vem, não tem volta não. Oh, oh, oh. Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu. Quem não quer sou eu. Maldade, eu não vou bloquear.